Você pode erguer as suas mãos diante do Rei e dizer palavras que glorificam, que exaltam o único digno, Jesus. Santo, santo, santo. Grande, poderoso, maravilhoso, Jesus.